Comandador, é o 5419. Prossiga. Após Arbor, poderia voar direto Vitória da Conquista? Autorizado. Excelente, após Arbor, direto Conquista 5419, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Sané 6213, pronto no Pantilha. Boa tarde, 6213, a linha decola da 10, vento no 60 graus com 9 nós. A linha decola da 10, Sané 6213. Mike Echo Delta. Sente Mike Echo Delta, prossiga para o farol de Itapuã, a 1000 pés, reporte para a descida. Um 3, decolado 5-4, controle 120 decimal 8, bom voo. 1-1-2-0-8, obrigado, boa tarde. Troy Salvador, boa tarde, Xané 62-1-3, decolado da El. 62-1-3, contato radar, suba o 360 na proa de Leda. 360 de Leda, 62-1-3. Oxidar 6315, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. 1251, 3325, Oxidar 6315. Oxidar 6142, chame Centro Recife, frequência 1545. 2545, 6142. É, 1648, identifique, questão gol, 1648, identifique, chegada é a Mari, vai descer o 050. Mari, 050, 1648. Delta, desça para aqui, despeje o avião, seu 1099. P5489, chame Recife, frequência 128.8. CN de Santo Recife, 1288. Uma boa tarde. Pode passar acima de 250 momentaneamente até enquadrar na rampa. A velocidade está a critério, seu número 1 na aproximação, desça para 2000 com ajuste no 019. 2019, velocidade a critério, 1.643. P62-13, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Recife em 1251, alternando 3325, acho, né? 62-13. Mike Echo Delta, já tá visando com o campo? Chame a torre, 18-6, até meu pouso. Seu Mike Echo Delta, dá presente, segue para 17 com base pela direita, reparte na base. Salvador Batalha, ao sul, 4065, nível 360, para Campinas, Alcântara 03. Quadro 065, Campinas, aprovado, 360, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta Tampa Zulu no meio, após segue conforme a rota. O controle opera em 1208, acena 54, 10, coteja. pro 05063. Copiou? 4065, autorizado 360. Pós-decolagem curva direita, saída da Elfie da Prisma, Santa Zulu 16, sistema controle 1208 e transponder 5410, azul clássico 065. 4065, correto, para o pronto, estamos em posicionamento no 09. 6314, identifique, chegada a mar e desça para o 060. 060, chegada a mar e 6314. Controle, boa tarde, Papatango, Juliette, Tango Zulu, da gente da PM. Boa tarde, Papatango, Juliette, Tango Zulu, identifique, chegada bom, fechamos no ponto de dados desse lado. Tá no de alto desistir aqui, ó, Juliette, Tango Zulu. Esse até o 080, Tango Zulu. 080, Tango Zulu. O Tango Zulu pode voar direto pelo da presente? Ah, pro de bom, filho, Juliette, Tango Zulu. Ok, pro de bom, Tango Zulu. Tá o meu bravo Alfa Hotel Salvador. Prossiga. Estação de pouso é na 10 ou 17? É, 10. É, tio. Vai, está autorizado a aproximação ao Gol 648? Autorizado, informe estabilizado no localizador Gol 648. Vai para. Na 6326, vai seguir como número 2, desça para 2000, está autorizado o final do procedimento, ajuste 10019. Autorizado 2000, 10019, o Chiné 6326. Rodolfo, boa tarde, pode chegar ao Zero to One, deixando o Level 1, 5 Zero Adolfo. Boa tarde, é ponto do Zero to One, Skull Cadet, clear, bom for level, top flight level 090. Clear, bom for level, deixando o Level 090, pode chegar ao Zero to One. Portugal com a pista Gol 1648. Gol 1648, completa a final, chame a torre 186, toma o pouso. Obrigado, 186. Bola 648, reparte externo. Reparte externo. Bom, Salvador, azul 4, 4065, com 119 a bordo, autonomia de 3 horas e 19, alterna Ribeirão Preto. POP confirmando. Confirme o POP? 119. 119, sim. Prossegue então, Pátio Indy Alfa até o ponto, espera quando chama a torre, 1186. Pátio Indy Alfa, chama a torre, 1186. Azul 4065. Azul 4462, identifique, chegada mar e desça para o nível 070. Quatro oito, livre pouso na 10, vento no 60 graus, com 8 nós, altímetro no 0 no 9. Ok, certo, passar travado aqui, 48. Siga, eu parava aqui, Luiz. Cruzado a frequência livre, parava aqui, Luiz, que no retorno chame esse controle. Tenha um bom voo. É 6314, está autorizado a final do procedimento, vai seguir tráfego da companhia, foca 100, desça para 2000, ajuste no 019. Ok, 2000, seguindo o tráfego da companhia, 6314. O Bravo Alfa Hotel, está sob vetoração para sequenciamento, seu número 6 para aproximação, 612. Curva direita na proa 220, seu limite é o curso do localizador. Direita, confirme a proa. 220. 220, limite é o curso do localizador, Bravo Fontel. Temos desse e mantenha 4.000 pés, Bravo Fontel, ajuste no 019. Desce e mantém 4.000, 1019, Bravo Fontel. Portugal 021, clear 5000 feet, connect 1019. Check 5000 feet, connect 1019, Air Portugal 021. Azul 4462, desça para 3000, ajuste no 019. 3000 no 019, ajuste 4462. Paulo Salvador, boa tarde, 35627, quente da Serra. Salvo 648, tu livrou a pista na sua escuta. 648, taxi a via Alfa, reportando da Juliette. Alfa antes da Juliette, 648. 060, Bangalô. Sema. Afirma, senhora, a gente está um pouquinho adiantado, já está na escuta de autorização quando possível, se possível também adiantar a nossa saída prevista para Aracaju. qual o nível? Nível 130, sim. Gente, para Aracaju, você vai prosseguir na Conde, então, viu? Gente, saí da Conde. Anélia 326, estabilizando o localizador da 10. Anélia 326, completa final, chama a torre 186, tomou pulso. 186, vai chamar direto, boa tarde. Torre de Salvador, azul 4065, no ponto de espera pronto. 4065, mantém o ponto de espera. Torre de Salvador, chamando 326, estabilizando no ILS da 10. Chama a torre. Atenção, senhor, está estabilizado o ILS da 10 agora. Gente, livre pouso na 10, vento 160 graus com 10 nãs, altímetro 10 no 9, cheque o trem. Confio, o trem está sendo baixado, travado agora da presidente, eu vou confirmar com o baixado, prosseguindo então para pouso, 63. Gente. Direita 200, limitado pelo localizador, o direto angulou. Agora sim, senhor, vou chamar na 326 para o trem baixar o trabalho. Gente, livre pouso na 10. Pouso na 10, tem a 326. Prossiga, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Vai que lá decolou de grupo de Luquita, vai com flor de Costa Azul, vai mantendo 507, 4 a bordo, o código é o 0131, Romeu Oscar Bravo. 74 pessoas a bordo, ajuste a 0019, autorizado direto Costa Azul, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Portugal 02M, flying 10 degrees to the right to avoid us. E opera em 1208, aciona 01971 no Índio Nova Ibral, faculteja. Correto, Índio Nova Ibral, parte 4, acionamento táxi decolagem com a torre na frequência 18602 no POB. Solo, muito boa tarde, Oxané 6321, Brasília, nível 350, autorização, está na posição 13. E com aproximação? Boa tarde, Oxané 6321. 6321 para Brasília, nós temos aprovado o nível 320, copia? Copia. Autorizado, Brasília 320, via Vesulo 17, decolada 10 com curva direita, saída Arboé Lefa, controle opera 1208, aciona 5446, cotejo. É, então tá, autorizado 320 para Brasília, decolada 10, curva direita, Arboé Lefa, 1208, 5446 no transponder. Correto, acionar 6321, no condutor de condução e pushback, acionamento na área remota. Parado. 050. Identificou 050 no perfil da Mari, o 390. Só quase. Azul 4065, a linha decola da 10, vento 170 graus com 9 nós. 4065, a linha decola da 10, cara. Double check, right runway 10, clear 2000 feet, scan 10, 19, call back localizer, approach, 02. Bravo Alpha Hotel está reautorizado, descida para 3.000 pés. Ainda mantendo a proa, aguardando o vetor para interceptar. Firmo, limite ao curso localizador, você vai seguir um Airbus 330 da Air Portugal. Direto Tango Zulu, confirmando seu pouso na 10 ou 17? 10, peão. É, sou agora o número 5 para aproximação. Vê se mantém a 4.000 pés o ajuste 10 no 9. 10 no 9, 4.000 pés, direto Tango Zulu. Três no quatro, livre pouso no 10, vento no 70 graus com 99, altímetro no 0 no 9. 6314. 4065, decolado aos 20, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, azul 4065. Contato azul 4065, contato radar, após 2000 autorizado Leda, suba para o 360. Após 2000 direto Leda, subindo 360, 4065.